con 4 ore di condannato di caffè. Taxi, sono un po' scuola, pronto? Su MS-747, decolo 44, controllo 19-8. Obrigado, Valete. Controle é 6747, muito boa noite, decolado na Dael, cruzando 2300. 747, boa, acione corrigindo. Contato no radar na decolagem, subou 340, saída Dael. 340 da El, posso falar pro direto, senhor? Direto da El, obrigado. Da El, então, 6747, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, o 355 no 5, ciente da Bravo. TP 55 no 5, boa noite. Contato radar estabelecido, ao passar a posição Conde, prossiga agora na proa de Bonfi para executar a chegada Bonfi, altímetro no 0 no 3, o TP 55 no 5, no ponto ideal está autorizado 050. Ideal para o 50, o 55 no 5, na Bonfi, grato. Liga o táxi até o ponto de espera da 190, chama pronto para decolagem. Liga o táxi 604. Salvador, boa noite, plano 3305. 3305, 370 para Recife, aguarde de cópia. Não, desculpa, senhor, a gente já disse, dia Deus que não tem. É, afirmativo. Afirmativo, aguarde de cópia. Prossiga para 2500 pés, autorizado R9, reporte o servidor 366, tá? 3178. 3178, reporte o servidor 366, reporta autorizado R9, 2500 pés. Tá. Pronto. 304 autorizado alinhar e decolar da 10, vento de 1-0 graus, meia dúzia mais. Alinha decola, gol na 604. 889, decola os 46, controle 19, decimal 8. Poderia repetir a presença de controle, por favor, gol 89? 119, decimal 8. 19-8, obrigado, até a volta. Controle Salvador, boa noite, 1889, passando 2 de 100 na sua escuta. Boa noite, 1889, decola, ascensão 360, saída da El. Livre ascensão 360 na Dael, gol 747, vai passar 130, chama em Recife. 1288, alterna 13325. 2883325, é PS747, obrigado, boa noite. Passando o Serra Vitor 366, tá 3178. copiado, completo RNAV, chamando a torre 118-6, 3178. 118-6, obrigado. Salvador, boa noite, Argentina. 1-9-1-0 215, descending to 5-level-150. Boa noite, Argentina, 1-9-1-0, squawk ident. Proceed on my arrival, descend to flight level 060. Altimeter setting 1013. It's still on the radar surveillance. Roger, new Maria arrival, until 6,000 Argentina. Controle 198. Obrigado e bom prazer, Domingo. Após etapa, o Sr. Vitor 366, prosseguindo agora para 2500 pés, procedimento autorizado. Afirmativo, autorizado RNAV, prosseguindo para 2500 na proa do RNAV 366, gente. Controle, Gonomé 04, decolou, boa noite. Boa noite, no 604. Contato radar na decolagem, subo 390, saída Momo. Momo 390, 604. 305, pushback acionamento, gate 62. Autorizado, aguarde 4 minutos. Permitido, aguarde, nota 4. 3178 já na escuta? 3178 na escuta, tá passando 372, baixado, travado. Recente, livre pouso, pistão no zero, vento 040 graus, 5 nós. Livre pouso, 3178. 3305, vou copiar. Prossiga. Autorizado para Recife, nível 370, na Peruíche 58. Decola com curva à esquerda para sair da Puca, transição Aracaju. Aciona o código 5140 e o controle 19.8. Autorizado Recife, nível 370, via perícia 58, saída Pucaracaju, curva esquerda. Transponder 5140 e o controle 198, tá? 3305. Correto, chama para o táxi. Vem chamar para o táxi. Chame agora Recife, 1288, alterna 13325. 2882313285, cuidado. 13325 é secundário, vou. 2883325, cuidado. Sol 54, livre à direita, táxi Alfa e chame antes da Juliette. Alfa, repórter Alistair Juliette, 3178. Senha 6 com a pista vista 4006 da Azul. Criado 4006, completo R9, chamando Torres 1186. 1186. Táxi até o ponto de espera da 10, chame pronto para decolagem, 3305. Meio de táxi até o ponto de espera da 10, chamará pronto para decolagem, tá? 3305. Salvador, muito boa noite, o Azul, 4006, está uma milha do Serra, Vítor 372, baixado, travado. Sente o Azul 4006, livre pouso, pista 10, vento de 060, vai aos 5 nós. Tem livre pouso na pista 10, o Azul 4006. No 604, vai passar 140, chama agora Centro Recife, 12685, alterna 12545. 12685-2545, obrigado e bom final de domingo. Gente. Autorizado, à esquerda, portão 5, não? Autorizado, portão 5, 3178. Era pronto, 10, tá 3305 à vista, aeronave nacional. Afirmativo, aguarde a passagem, mantém a posição. Vem cá, mantém a posição. Manter 3305. Autorizado olhar e manter o TAM 3305. China 1910, clear the LSX ray procedure down to 2000, report establishing localizer, altimeter 71013. Roger, I call you establishing the localizer, runway 10, descending to 2000 at the beginning. That's correct. 5 reautorizado 3.000 pés com 1.013 no ajuste. 3.013, 5.5. Juliette, portão 8, na minha escuta. Na sua escuta, via Alfa, Juliette, portão 8, azul 4006. Sa 3305, vento 060 graus, 612 anões, livre decolar, pistão 0. Loja autorizada, Sa 3305. Decolou 01, controle 19.8. Obrigado, boa noite. O trip 555 retorno radar para sequenciamento, mantenha presente pro limite ao curso do localizador. Mantenha pro limite ao curso 555. Controle Salvador, boa noite. 3305, 2.000 pés na saída PUCA. 3305, boa noite. Decola, ascensão 370. Pegou PUCA, 3305. A sua escuta, 370. Off the localizer, Argentina 19010, runway inside. Roger that, complete the precision and call now tower on 118.6. 86, obrigado, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, Argentina 1910, on the localizer runway 10. Roger. 1910, check your landing gear and clear to land runway 10. The wind is 0.67 degrees, 8 knots. Roger, clear to land runway 10, Argentina. Para mais ajuda, 3305. Direto Jamo, 3305, guardando coordenação com o Centro Recife. Oh, muito obrigado, voa de Jamo, 3305. Para interceptar o curso, esquerda pro A 125. Repórter estabilizado. Esquerda 125, mas mais estabilizado no lock, o trip 5515. To Frankfurt, flat level 310, via Upper Zulu 10 and then according to your flight plan route. After takeoff, you turn left to Puka departure and Zipai transition. Squawk 5137, control 119 decimal 8. Condor 077 to destination Frankfurt via the Upper Zulu 10. After departure, left turn inbound to Puka, then Zipai, flight level 1, commercial flight level 310. To squawk 5137 and after departure 119 decimal 8. Affirmative, departure is Puka, departure and Zipa, Zipa transition. Report ready to taxi, clear to push and start. Condor 077, Puka and Zipa transition. Call you ready for taxi and ready for startup and perfect. Agora Recife, 12685, alterna 12545. 5595, completa LS X-Ray Single Light, chamando Torre 118.6. 18.6 graus, boa noite. Boa. Torre, boa noite, o trip 5595 estabilizado. O trip 5595, acho que é aproximação, vai dar atualização de pouso. Argentina 1910 on the ground at 06, taxi to your right, Alpha, and report before taxiway Juliet. Roger, Argentina 1910, runway 10 vacated via Alpha, and report before Juliet, Argentina 1910. Trip 5515 de pouso, vento 060 graus, 8 nós. 060, trip 5515 está livre. Muito boa noite, este é o Bona 074, vinte da informação Bravo, Gate 1 para coordenar autorização para Guarulhos, nível de voo 380. 074, Guarulhos 380, vale golpe. Guardando, Bona 074. Vendo para o trip, por gentileza? Poderia confirmar o vento para o trip, por gentileza? Vento 060 graus, 5 nós. Obrigado. Hurricane Juliet, Argentina, 1910. Maintain position, maintain position. Maintain position, Argentina, 1910. Chamou, Guarulhos 380, guarde cópia. Aqui é o troca de circulação, aqui eu não sabia. É, guarde cópia. Como de voo você tem 074, qual é a via? É a Peruche 58380. Trip seu solo aos 11, ok? Vamos no táxi de via Alfa e Sonete da Juliette, vai bater posição. Quando você entra no pátio 3 com a primeira esquina daquilo, se chame próximo à saída do pátio. Ingressar no pátio 3 e chamar próximo à saída do pátio nessa frequência ou solo? Não, nessa frequência, mantém no escuto. Entendi. Condor 077 texting via Juliet and Alpha and call you ready for departure.